193, temos 151 a bordo, 3 partes da economia, alterna Campinas. 963, táxi utilizado para ponto de espera Pistão 0, via Índia. Próximo ponto de espera, reporte pronto, ajuste ao time 1016. Lembro que táxi considerado a 10, táxi Índia, ponto de espera, ponto de espera, 16, 19, 3. Bravo, espera 1-0, China 6211. 6211, autoridade aliada, decolar Pistão 0, vento no 40 graus, 08 nós. Decola 0, China 621. 963 na escuta? 963, só confirme o pena de KLB? 151. Chame 1211, decolado aos 3-1, chame o controle, 120, decimal 8. 208, tá ligado, 1211. Gol 1963, autorizados alinhar e manter pistão a 0, estimado de decolagem mais 3 minutos. Ali decola 109, ou ali mantém 109. Direto Leda. Sim, está mantendo o jogo 360 para 2000, quando Leda, chame 621. Voo 963, autorizado em colagem pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Equipe de colagem pistão no zero, voo 963. Ferreira Hotel. Siga, Mike X Hotel. Bom dia, autorização de revoca aqui da remota 14 para a ponte 09. Bom dia, Mike X Hotel, autorizado. Reboque, reporte ao terno, em coordenação com a Infraero. Bom dia, reportaria ao terno. Gol 963, decolado aos 35, chame controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, gol 1963. Gol 1963, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, autorizado direto Leda, gol 1963. Salvador, bom dia, 649, informação hotel, passou 240, 1160, retenida. Voo 649, bom dia, autorizado chegada Bonf, deixa para 4000 pés, ajuste a no 0 no 6. Ele 16, Bonf, 4000, muito bom dia. Chame a 211, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife 251, alterna 2835, chame a 211, até já, obrigado. 963, chame o centro Recife, na frequência 251, alternativa 28, decimal 35. 251-2835, cômulo 963. Bom dia. Eu sou o Alan 21, decimal 9. Ok. Prossiga, Manoel. 649, desça para 2000 pés, o ajuste 9096, autorizado e ILSFT, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, aqui é o 649. Bono 649 estabilizado e LSF. Bono 649, chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. 295, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia no 649 da Gol. Bom 64, bom dia. Pouso autorizado 1-0, vento 1-0-0 graus, 62 a nós, 1016. Autorizado, 1-6-49. Número 649, sala 55, liga à direita, chame 219. 219, ao livrar. Paulo, Salvador, Eltan, Mike, Rei, Papa. Chame Solo, 219. Para Salvador, nos digam 759, formação índia, autorização, barulho, posição 1-0. Segundo 759 para a cópia, chame Solo Salvador 2129. Salvador, bom dia, Gol no 755, informação Índia. No 755, bom dia, dessa via, chegada Ponce para 4.000 pés, do ajuste 1-0 no meia. Descendo via Ponce, 4.000 pés, 1-0 no meia, Gol no 755. Torno. Charles de Buena, é o gol 1-2-3, ponto de espera 1-0, pronto. 1-2-3-3, pista 9-0, autorizado ali, vou colar 1-2-0 graus, 1-0 mais. Ok, capitão, beleza, autorizado, ingresso, aliás, tem que colar o gol 1-2. Salvador, 1092, já passando 250. 1092, bom dia. Essa é via a chegada do Mediuno para o nível de voo 050. Via, 050, via Bom Mediuno, voo 092. Decolar do 19, chame 208, mão. 208, obrigado. Patrone, bom dia, vou 1-2-3-3. 1-2-3-3, bom dia, contato cadastro, mas eu enjoo 360. Sai da Arbo 1, após 2 mil pés, voa Elefa. Arbo 1, após 2 mil pés, voando Elefa 360, voa 1-2-3-3. De etapa, jogou no 092. A 092 aguarde. Vai lá. 1755 está escutando desvio? Uma pequena proa aqui à direita, só para levar um pequeno como, mas já está retornando para de boa. Sim. 092 está autorizado para etapa. Etapa 092. Gol no 755 após o desvio, já estou navegando na proa de pelo. Ok, vamos pelo então no 7520. Obrigado. Contralegou no 755, pequena curva à direita para 220 para evitar formações, mais 5 milhas. Gente, o gol no 092 em direção para 2109, é o número 2 na aproximação. Isso é a efeito de desvio? Positivo, já estou voando em TAP, reduzindo 210 ou no 092. 755, após desvios, Rui Duna. Descendo para 2.000 pés, o ajuste 1097, autorizado em LFST, reporte estabilizado. No 097, após desvios do Duna, permanece estabilizado com 755. Duna 233, chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa 122, decimal 35. E aí, com Recife 251, até 12835, obrigado, bom dia, bom domingo. Salvo. 755, reporte para a Prona Duna. Contaremos.